quantas pessoas que sofrem sem saber o que fazer. Às vezes dormindo na rua, sem o pão pra comer. Mergulhado no fracasso e no mar de solidão. Até pensa que não tem mais jeito, não tem solução. E anda de um lado e do outro, procurando melhorar, esquecendo que só Jesus Cristo que dá vitória. E anda de um lado e do outro, procurando melhorar, esquecendo que só Jesus Cristo que dá vitória. Você precisa acreditar que pra vencer é preciso lutar. Seja forte e valente, confia somente e você verá. Verá a vitória. E anda de um lado e do outro, procurando melhorar, esquecendo que só Jesus Cristo que dá vitória. E anda de um lado e do outro, procurando melhorar, esquecendo que só Jesus Cristo que dá vitória. Você precisa acreditar que pra vencer é preciso lutar. Seja forte e valente, confia somente e você verá. Verá a vitória. Você precisa acreditar que pra vencer é preciso lutar. Seja forte e valente, confia somente e você verá.